um jogo cheio de surpresa, onde todos colocam as suas cartas na mesa. Um jogo em que se entra pra jogar a valer, sem medo de nada, com vontade de vencer. Mas se você não vai à luta, o teu negócio é perder. O universo precisa de pessoas com fibra, fraternidade, igualdade, melhorando nossas vidas. Vivendo diante de toda essa podridão, não sabemos distinguir o verdadeiro irmão. Inteligência, humildade e fraternidade, dissolvendo toda a podridão na humanidade. Mantendo contato com o mundo celestial, purificando cada vez mais o nosso astral. A luz divina existe sim dentro de nós. Senhor, por favor, escute a nossa voz. A luz divina ilumina toda essa nação, que não tem força na língua para pedir perdão. É só desejo pessoal, desejo material. A nossa aura necessita de energia positiva, melhorando cada vez mais as nossas vidas. Meu Deus, eu te pergunto agora, nessa hora, por que tanta injustiça, por que tanta falsidade? Será que ninguém quer enxergar a verdade? Enquanto estivermos passando aqui na terra, preparando a nossa alma para a vida eterna, que a nossa irmandade seja pura e sincera. Não, não, não posso, não deixarei de falar. Injustiça, pobreza, humilhação e riqueza. Sou pecador, mas aponto a minha alternativa, agindo de forma clara, com palavra construtiva. Divino Espírito Santo, venha nos iluminar. Ó Pai Supremo, por favor, venha nos perdoar. Divino Espírito Santo, venha nos iluminar. Ó Pai Supremo, venha, venha nos perdoar. A energia divina existe dentro de nós. Senhor, por favor, escute a nossa voz. A juventude nem um pouco está se importando com tanta banalidade, então se acabando. Muito malandro matando, malandro sempre morrendo. Muito malandro que mata até mesmo a sua vida, carregado totalmente de energia negativa. Empresário bem sucedido, família tá em conflito. O filho mimado, coitado, sempre dopado. Casa de detenção, verdadeira podridão. Muita miséria na favela, verdade sincera. Policial arrogante faz um homem tremer. Ele não sabe que somente Deus tem o poder. A inocência da criança, Pai, você ampara. Entrega os pequeninos para o anjo da guarda. Conflito racial por coisa material. Conflito racial e a falta de respeito. O negro tenta desviar de todo preconceito. O branco com medo de negro, negro não respeita negro. Infelizmente é isso mesmo que eu vejo. Muitos pregam o seu nome pelo mundo inteiro, iludindo os fiéis pensando no dinheiro. Derrama sua bênção sobre a humanidade, e assim a irmandade será de verdade. Que a luz divina ilumine toda essa nação, que tem carência de amor dentro do coração. Senhor, por favor, escute a nossa voz. Ó Pai Supremo, por favor, venha nos perdoar. Divino Espírito Santo, venha nos iluminar. Ó Pai Supremo, venha, venha nos perdoar. Divino Espírito Santo, venha nos iluminar. A energia divina existe dentro de nós. Senhor, por favor, escute a nossa voz. Inteligência, humildade e fraternidade, dissolvendo toda a podridão na humanidade. Mantendo contato com o mundo celestial, purificando cada vez mais o nosso astral. A energia divina existe dentro de nós. Senhor, por favor, escute a nossa voz. A luz divina ilumina toda essa nação, que não tem força na língua para pedir perdão. Ó Pai Supremo, por favor, venha nos perdoar. Divino Espírito Santo, venha nos iluminar. Ó Pai Supremo, venha então nos perdoar. Divino Espírito Santo, venha nos iluminar. A energia divina existe dentro de nós.